Ela me chama de cachorro, é porque eu sou fiel. Quando ela chega, minha euforia ainda é a mesma. Vivo um amor, eu não preciso de esposa troféu. Minha correria com a minha dama é de segunda a sexta. Fim de semana, bota pra tocar limão com mel. Um vinho branco, se quiser, nós quebram uma cerveja. Eles comprando puta branca, tão igual Latrell. Mas vou chorar depois de ver, não é isso que eles pensam. Mas uma puta é uma puta, um Judas é um Judas. Eles vão te trair, não importa o que aconteça. Tá bom, tá bom. Bora falar sério agora, parceiro. Por seu erro, é pensar que está na América. Aqui é o Brasil! Inimigo igual caviar, nunca vi, eu só ouço falar. Mas o corpo no chão, sem tempo de chamar o VAR. Na porta do bar, sem perguntas antes de atirar. Acerte suas contas, quem que te ajudou a gastar? Não sinto medo, pô, não fui eu quem começou a brigar. Eu quero a paz, mas se quer guerra, eu garanto que terá. Que prosperarei antes mesmo do sangue derramar. Conquistador, não adianta você subestimar. Eu nunca tive sonhos tão tranquilo. Por 2 anos seguidos, nós tá lançando um disco. Eles acham que é sorte, eu chamo de domínio. LeBron e Wade no hit, título consecutivo. Não tem nada que me peça de ser rico, nem o que me peça o cardápio. Não tem o que me faça ser falso. A pressa que te faz errar os passos, a pressão que tem me lapidado. O mundo parece mais tão sem graça. A vida é CLT, construção literária, transformando ódio em palavras cruzadas. Essa porra me acalma e tira tudo que eu tenho. Se eu morrer não tem volta, a vida não é desenho. Eu queria que fosse, eu vejo tudo tão cinza. Fazer rap é uma merda igual abraçar na camisa. Logo hoje era nova de time da Adidas. Foda-se a estilo, eu nem paguei a vista. Minhas linhas são sujas, contamina tua aura. Quero dentro do bolso todo tipo de fauna. Nunca peguei no lobby das onças, tô na caça. Com o diabo na mesa, a morte na cama. Todo dia escolha, às vezes só tem errada. Depende da tua bolha, da tua área. Ficar em paz com o mundo ou de mal com a minha alma. Tudo é questão de vista, de percepção. Tem quem rouba por iPhone, outro pra ter um pão. Ninguém é melhor que ninguém, cuide do seu pilão. Eu posso tá cercado, mas tô na solidão. É que às vezes me perco, pensei é confusão. Fugindo de mim mesmo, eu tô me dando sermão. E no final das contas é só velho e caixão. Você diz que pega todas e só fode com a mão. E que se for do refrão, 2 minutos passar e tu não viu. O monstro que surgiu na zona norte. Clima cu, roupa de esporte, camisa polo, cheio de ódio.